Zero, 1, 4, 5. Beleza, repouso 1, 0, 1, 4, 5. Virginia, please come about the next corner and reproduce the number. Ocean Line 333, the time of the morning. Thank you.

ótimo. Falou, tá bom. Fala tudo na Bahia. Yeah. 2080 Boa 2759. Controle Salvador Azul 2759, no sentido da Arbor 1. Azul 2759, Salvador Colares, que está vindo a Arbor 1, Cabe-via 340. Cabe-via 340, Azul 2759. a órbita céu mais pra dentro. mexer em alguns pneus e aí terminou pegando também no mato. Nós já estamos contactando aqui com a nossa base para solicitar o bombeiro que possa dar um apoio aqui também. Ciente, grato, vai ter mandou pronto, está autorizado para seguir até o Graé, o vento 150 graus, 10 mais, é forte o pão. De nada, sempre à disposição, sempre autorizado direto para o Graé, trabalhar no solo controlado agora. Quando eu passar Romeu Bravo Bravo Kilo? Tá, Romeu Bravo Bravo Kilo pra você. Outra vez, Salvador ou Bravo Kilo? Bravo Bravo Kilo, na camisa Romeu, agora eu vou coral. Mantenho a centena do coral, Bravo Kilo. Controle 2048, boa tarde. 2048. 13, contato com a minha colagem, que já viu, você já puxa para o nível 3, se quiser. Subida via Foca 11 para 3, tem cuidado. 714. Continuamos manteniendo

Assinei a identificação do Sabia, chegada a ponto para a Minipur 060, com a gente que assina 30 horas 060. Através do oeste da ilha. cuidado para a gente, 0, 0, 0.